491 on the ground at 20, vacate right, call contact the ground 121 decimal 9. Ground now 121 decimal 9. Thank you, have a nice day. Trip 5491, livrou. Cara, Trip 5491, táxi livre Alfa, Juliette ingressando no pátio 3, posição prevista do pátio 3, a posição 05. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 5491. Vai esquerda pro 045, limite ao localizador. Estabilizando a proa, desce para 2000 pés e negão na 09. Cili 11, na 045 para 2000. 390 está autorizado via Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, Jamo, após Jamo, Caju, aciona 5136, o controle 120, decimal 8. 1208, Fox Lima. 5446, solo 22, direito 121, decimal 1. Direita 219, boa. Repostará através do farol da barra, Romeu Fox Trotina. Passarelo 2231, chame Recife 1288. Recife 1288, passarelo 2231, boa tarde. Boa tarde. Salvador, boa tarde, a Trip 5446. Boa tarde, Trip 5446, táxi livre Alfa, Juliette, ingressando no pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a posição 03. Alfa, Juliette, pátio 3, posição 03, ô, Trip 5446. 46, corrigindo, aguarde a liberação da posição 03 aqui, acho que o Boeing... Correção, a TR da companhia está ocupando a posição 3. Afirmativo. Prossegue no, até o pátio ou espera na alfa? Só um instante antes da Juliette, vou confirmar com a infraero sua posição. Sim, a gente vai aguardar antes da Juliette. Sigão no 601. 601, chame torre no 895. Torre Rono 601, passando de a terra, baixou e travou. Rono 601, boa tarde. Pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 089. Pouso na 10, Goro 601. Estabilizado o gol 1102. 1102, torre 1895. 1895, boa. Dia Juliette, portão 3, posição 3, confirmando, 354, 46, pode prosseguir. Dia Juliette, posição 03, 54, 46. Chegou o 612, boa. 2, número 2, agora a pista livre. 612. Salão 27, direito no 219. 320 para Campinas. 699, número 2, foi para Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, confirmando o plano em vigor 699. Primo, 1955 ainda está em vigor. Grato. 206 Recife, eu tenho 350 aprovado, copia? Copia, 406. 601, pousou, livrou, tá na escuta do solo? Boa tarde, 601, táxi via Alfa, foi Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, 406 Recife, 350, está autorizado via Peruísque 58, colada 10, com curva esquerda na subida Puca, após Jamo, Caju. Aciona 5142, controle 120, decimal 8. Já 350, Recife, a Peruísque 58, cola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5142, controle 208, 5402. Correto, 5206, chame pronto, pushback, acionamento. Meu Fox Lima, frequência livre. Bruno 9, cópia Campinas. Alô, Bruno. Gol 162, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Azul 6919, Campinas 320, está autorizado o 320, via para Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após Bridge, já intercepta o Pesulu no meia, aciona 5107, controle 120, decimal 8. Stand autorizado 320 Campinas, Recall da 10, saída da Euleda após bridge. Interceptor 3L6, PHZ, bridge. Aciona o transponder 5107, o controle é 208. Azul 699. Correta azul 699, portão 2, time pronto, pushback, acionamento. Semana, azul 699. Novo portão, Goro 601. Consegue via pátio, portão 09, Goro 601. Posição, posição 9, 601. Como tomador, 3567, autorização Brasília. Informação, runway, portão 3. Só um minuto, cópia da 3567, prepare a subida árvore elefa. Árvore elefa. Boa noite, 56, portão 4, está livre, chame táxi. 856, livre, puxa o seu. Dois aguarde antes da Juliette, portão previsto é o 04, está sendo liberado. Aguarde antes da Juliette, pelo menos. Alô, Salvador, boa, André 2197, gente da informação Terra, precisa autorização, confirma. Sete confins, aguarde cópia número 2, prepara da Euleda Bridge. Gente, vai preparar da Euleda Bridge, 3297. Ocean Air 6143, proceed on Bon Arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1011. Salvador, Goron 856 para ataque, temos o 58, aguardo 3 horas e 14, aproximem a Terra Natal. Direita Índia Alfa, ponto espera torre 118.95, altímetro 1011, bom voo e boa tarde, boa noite 56. A direita, torre 1895, Goron 856, ponte. Menos 2, observe a liberação do banheiro da companhia, prossegue portão 04, Goron menos 2. Menos 567, cópia. 567, prossiga. 567, Brasília, 3620, está autorizado, aerovia Pesolo 17, na colada 10, com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5137, o controle 120, decimal 8. Autorizado para o 3567, Brasília, nível 360, Pesolo 17, aerovia. Saída Arbor, Elefa, na colada 10, curva à direita, 5137, transponder 208. Controle da 3567. Então 3, chame pronto, está 3567. Tomará pronto. Se tiver detonamento, 3554, posição, tem a dúvida, faz 3. Está livre, 3415, chame táxi. Bora para ataque. Está no 612 ou na posição 4, 3415? 4, 4. Alô, Salvador. O 04230 Romeu para o Galeão, nível 360. 2, número 3 para cópia. Prepara da Euleda Bridge, aguarde. Euleda Bridge, obrigado. 3217, cópia com fins 320. Afirmo, profiro. 3217, com fins nível 320, 320, via Pezulu 16 até Panin, após Panin direto. Nicolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pezulu 16. Aciona 5044, controle 120, decimal 8. Autorizado, confio no 320, via Pezulu 6, decolando da 10, curva direita na da El, Leda, Bridge, depois da Pezulu 6, Planinda e Planinda. Direto, o transformer 5044-208, controle 3217. Aerovia Pezulu 16, ok? Pezulu 16. Afirmativa, Pezulu 16. Aero, truta 3297 no portão 8, chame pronto, pushback, acionamento. Cliente, tá pronto, puxa acionamento, 3217. Livre, tá 3217, chame táxi. Livre. Alfa Romeo, Sierra, Sierra Mike, cópia Brasília 280. Tá em qual pátio? Decola de qual pista? Serra, Serra Mike. Está autorizado para Brasília. No nível 280, decola da pista 10, com curva à esquerda após decolagem na subida Momo. Após Momo, vai voar direto à posição Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogibo. Após Cogibo, vai voar direto Fox Romeo Mike Formosa. E após Formosa, vai prosseguir na Upper Whisky 10. Após, prossegue conforme rota do plano de voo. Aciona 5056, o controle 120, decimal 8. Na 10 com curva esquerda, cumpre o perfil da subida Momo, ok? Momo e após direto Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, Cogibo e após conforme rota, que é direto Formosa e é por isso que no zero, ok? No pátio 3 já está acionado, está pronto o táxi, Serra Serra Mike? Solução a 2, 35415 para táxi, autonomia de 4 horas. 4-2 é o POP, alterna o Salvador. 7-3-5-4-1-5, pátio 3, pátio principal, segunda direita, após via Indy Alpha, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, o altímetro 1-0, 1-1, tomou voo e boa tarde. Está, Indy Alpha, pode esperar 2-8-1-5, ligado, uma boa tarde. 1-0-4-2, Galeão, copiou 3-6-2-0. Confia, o 360, voo 10042. 10042, Galeão, nível 360, está autorizado via Pezulu 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, ESMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme. Decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5150, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 10 na Pezulu 10. Vai voar depois, depois SMAP, Lúvito, Barbacena. Decola da 10 com curva direita da El, Leda, após Leda, vai voar direto à posição Bride. Com um transponder 5150, controle de saídão no 20, decimal 8. Correto, Gono 042, no 62, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará quando pronto para pushback, acionamento. Vocês abordam autonomia alternativa? Autorizado via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Serra Serra Mike. Só um minuto, copy, 6201, no preparado da Eula e da Bridge. 10, Corre, Salvador, boa tarde, eu sei 3514, ponte 0 para 1, 0 pronto. Série 3514, autoridade alinhar e decolar, pista 10, vento 1, centena 8 nós. A Serra Mike, prossegue o táxi em frente, ingressando no pátio principal, após segunda à direita, via Índia e Alfa. Ponto espera da pista no zero, vai chamar a torre 118, decimal 95, o altímetro no zero, 11, bom voo e boa tarde. Rádio Trip 5464, só um minuto, cópia número 2, o nível confirmando 190. Afirmativo. Só um minuto, cópia. How many miles in this heading, Oceania 6143? More 15 nautical miles, 143. 15 miles, roger that. After deviation, fly direct to Duna, clear down to 2,000 feet, report establishment localizer. Roger, down to 2,000 feet, and after that, Duna interception. We will report establishment localizer. This. Roger, roger, roger, roger. 1263, boa tarde. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro no zero. Afirmativo. Oceania 6201, Galeão, nível 3620, está autorizado via Pesolo 10 até SMAP, Eco, Serra, Mike, Alfa, Papá, SMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme, Vitor Tango, Oscar, Lúvito, após direto Barbacena, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme rota do plano. Nicolau da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeo India, Delta, Eco Bridge. Aciona 5135, controle 120, decimal 8. Oceania 6201, entendeu para o zero Galeão, nível 3, 1.7. Aperta Zulu 10, SMAP, Lula de Turco, Barbacena, e após, de acordo com o plano de voo, via decora da pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda, Bridge. Aciona 5135. Código de responder e 120.8 o controle do Oceania 620, copia informação. Certo. Correto, Oceania 6201, portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. Oceania 6201. Boa tarde, 5415, contato radar na decolagem, suba para o nível 140, saída Coral. 140 na Coral, 5415. Siga. 3564 Maceió, nível 190, 190, está autorizado via Golf 677, decolada 10 com curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, Caju, é a subida Puca, transição Caju, aciona 5147, o controle 120, decimal 8. No pátio 3, chame pelo outro pushback, acionamento. Pátio 3, para pushback, 4.64. Dólar azul 6909, pronto para pushback, acionamento, na posição 2. O número 2 no setor, aguarde previsão de 2 minutos, azul 6909. Gente, com o número 2, você vai aguardar 2 minutos, 6909. 35 mensagem para pushback. Me chamou o solo. 3567 para pushback, acionamento. 3 no setor, previsão de mais 5 minutos, na 3567. Ok, na 3567. É o Mike Piccolo, 46, chame 120, decimal 8, controle, por favor. 208, Mike. Controle, boa tarde, é o Papo Romeu Serra, Serra Mike, decolou, transfere. Serra, Serra Mike, contato radar na decolagem, subou 280, perfil da subida Momo. Mike. O 1856, chame agora o centro Recife 12685, alterno 2545. 2685245, obrigado, até a próxima. É. Controle autorizado 280 direto, Serra Serra Mike. 327 autorizado a decolar, vento 100 graus 99. Gente, autorizado a decolar, 327, 197. 100 na 15ª milha? Afirmo. Então está livre a ascensão, 280. Mike. Pessoal, my LS 10961-43. Complete procedure and call now tower on 18.905 Ocean Air 6143. Roger, now, tower now, 118.905 Ocean Air 6143. Nice one. Bom, bom voo e boa tarde. E aí, de alta, tipo, Rogério 1-1, corri 2-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5. 1-8-1-0. 6143 is the land gear, now in Lockett. Affirm, sir, now in Lockett. Okay, 6143, Ocean 9, clear to land on the way 10, winds 150 degrees, 9 knots. Roger, clear to land runway 10, Ocean 9, 6143. Okay, Roger, Los Angeles, Pico, Los 4-0, control 4. Control 208, boa. Sul 6909, portão 2, está livre, chame táxi. Gente, o Azul 6909, eu vou ter que cancelar a solicitação de pushback e acionamento, condição entrevista, estamos sem trato. Chamo quando totalmente pronto, será o número 2 agora, o 6909 aqui. Sim, sim, Bruno, número 2, tivemos que trocar aqui o gráfico 6909. 3567, portão 3, está livre, chame táxi. Vai para o táxi, 3567. E agora eu aguardar o início do táxi do Airbus, a retaguarda aqui, mas provavelmente 1 a 2 minutos. Sem problema, aguardando a aeronave do Airbus, mas se escuta quando pronto, azul nem aeronave. Salvador, boa tarde, 35219, informação de guerra, solicita 1980, vitória da manhã. 35219, só um minuto, cópia. Gente, ô Serra Serra Mike. 3 Underground, that's 5-1, X1 to 1, decimal 9, Underground. 1 to 1, 9, that's 9, 1, 4, 2 aeromotorizados motorizados decolar, vento 100 graus, 1 a 5, 0 graus, 8, 9. Motorizado decolar, vento 143, I've been taxed by Alpha, coming before taxi, Juliet. Roger, set the head on Alpha, I will report to the next 1042, disposição meia dúzia. Meia dúzia, Gol no 042. Só mais um minuto para iniciar. Ok, mais nada. Stan 3567 para o Tarso, está com 184 a bordo, 3 horas e 25, condenado em Ribeirão. À direita via Indy Alpha, ponte espera no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 012, agora 1012. Tenha uma bom voo e boa tarde. Direita Indy Alpha, ponte espera 1095, boa tarde, bom trabalho, tá 3. Antônio Boa Azul, 4206, cruza 1200. ...4206, contato radar na decolagem, suba ao 350, subida PUCA. 350 PUCA, azul 4206. 6143. Azul 6909, portão 2, está livre, chame táxi. Livre, posicionamento, chame táxi, azul 6909. Bono 042, portão 62, está livre, chame táxi. Pushback, acerramento, vai chamar como pronto, táxi, gol 1042. 5219, pronto, cópia. Prossiga. 219, Vitória da Conquista, nível 200-200, está autorizado, a rota direto. Vitória da Conquista, decolada 10 com curva à direita, na subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, apoia direto. Aciona 5152, o controle 120, decimal 8. Autorizado, Vitória da Conquista, 200, decora da pista 10, saída agora após direto, chamando o controle 208, aciona 5152, 5152, 109. Correto, 35219 no pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. 5167, linda, qual pista 10, vento 140 graus, 89. Quem é decola do 10, não precisa ter que ter. Terra Serra Mike chama agora o Centro Recife, frequência 12685, alterna 2545. 8194, aciona identificação, prossiga na chegada a mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 012. Gol 1273, complete LF X2, chamando torre 1835. Isso aí do 95, 1273. Então 3217, chame o centro Recife, 133, decimal 25. 3325, 3317, boa. Para o táxi, PB1 no 3, 4 horas 30, zona meia, até no Ribeirão Preto. 7 azul 699, direita Indy Alpha, ponto espera 2.108.95, altímetro 1012, tamo voo e boa tarde. 1.012, Indy Alpha, ponto espera 2.105, boa, 699. 6201 no táxi via pátio, segue o Boeing da Gol, número 3 no ponto espera, após Indy e Alpha, ponto espera 2.108.95, altímetro 1012, bom voo e boa tarde, 6201 da Oxenet. Táxi, pátio Indy Alpha, segue o Gol, Oxenet, 6201 até mais. Táxi 1042, está com 172 a bordo, tem 3 horas e 40 minutos, alterna a cabina. Pátio principal seguindo o Embraer 190 da Azul, via Índia e Alfa, ponto espera no 02-108-95, altímetro no 012, bom voo e boa tarde, boa no 042. Pátio Índia e Alfa, ponto espera 11895, grato, uma boa tarde, boa no 042. Patrão de Salvador, boa tarde, Atan 3567, saída Arbor, Elefa, passa 2.000 pés para 360. Boa tarde, Azul 6909, ponto de espera da 10, pronto, visual Cora na versão. Azul 6909, após a aeronave nacional, ali mantém o Boeing da Gol. Gente, após o Boeing da Gol, ali mantém, Azul 6909. Do you have inside the traffic of the same company? Passing now next to A Bing 906. Affirmative, John, Oceania 6143, after the track has passed a approved tax via Juliet 2, stand 10, stand 10. Roger, after the traffic, you're gonna go to stand 10, stand 10. Solo azul, chama no 20 decimal 8, 12 no decimal 9 solo. 9. Pede só um minuto, copy, Gomes 01, preparado é o Leda Bridge. Pode esperar dar 10, pronto. 10, 42 a linha e mantém pistão no 0. Tem cabeceira no 0, gol no 0 para 3. Alfa. Boa tarde, 273, táxi Alfa Livre Alfa e Juliette Portão 01. Alfa Juliette Portão 01. 601, cópia. 01 Galeão, 3620, está autorizado via Upper Zulu 10 até ESMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá ESMAP, após direto Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar Lúvito, após direto Barbacena Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta, Eco Bridge, aciona 5162, o controle 120, decimal 8. Métrico 601, portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Solo Gol 1567, boa tarde. Formação Sierra, quando possível autorização para Brasília 567. 7567, formação Sierra, copiou 360, Brasília? 567, Brasília, nível 3620 está autorizado via Pesulu 17. Decolada 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa, aciona 5165, o controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesulu 17, você fala posição 90, curva direita, vai sair da Arbor, após curva direita da posição Elefa. O transponder, o controle 120.8.67. 4.567, portão 11, chame pronto, pushback, acionamento. Camarada, grato. Livre, 5464 da trip e chame táxi. Controle 208, grato, bom serviço. Controle Salvador, boa tarde, voo 1042. Voo 1042, contato radar decolagem, suba ao 360, saída da EL. Saída da EL, sobe para o 360, voo 1042. Santa 3567, chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8. Recife 128, da 3567. está com referência 3894, pode descer 2000? 2000 pés, GLS X-Ray autorizado, reporte localizador, está 3894. 2000, reporte Aralox 3894. Salvador, 5464 para o SAC, POB de 63, autonomia de 3430, alternativa é Salvador. 64, pátio 3, pois ingresso pátio principal, segunda direita via Indy Alpha, ponto espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 10, 11, bom voo e boa tarde. Pátio 3, principal, Indy Alpha, ponto espera 10, Controle Salvador, boa tarde, Oceana 6201. 6201, contato radar na decolagem, Subol 360, saída da EL. 360 na saída da EL, Oceana 6201. Poderia voar da EL? Temos tráfego de mesma subida, mantém perfil aguardando 6201. Estou mantendo perfil. Azul 6919, chame centro Recife, frequência 13325. Recife 3325, Azul 46919. Localizador 3894. Completa ele, SX-Ray, chamando torre 1983-95, 3294. 3295. Boa tarde, 4-4, no ponto espera. 1-8, decimal 9-5. 8-9-5, boa. 4-4. Salvador, 3-8-9-4, estabilizou ele. Boa tarde, 3-8-9-4, continua a aproximação, aguarde pista livre. Vento 100, 1-5-0 graus, 8-9. Boa tarde, continuando, guardando pista livre, 3894. Guarulhos, copia o 340. Afirma. Tá 3897, Guarulhos, nível 340, está autorizado via Pesulô no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive, conforme rota do plano. Decolada 10 com curva direita na subida da EL, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco, Bridge, onde após Bridge já intercepta Pesulô no 6 e prossegue conforme. Aciona 51 no 66, o controle 120, decimal 8. Autorizado 340 para Guarulhos, esperança do 16, terra da Cia, direto após Nossa, decola 90, curva direita, saída da EL, correto, 397, portão 5, chame pronto, puxa o back, sonometro. Vamos lá, 042, chame Centro Recife, frequência 133, decimal 25. Recife 13325, voo no 042. Controle Salvador, boa tarde, TIP 5464. TIP 5464, contato radar na decolagem, suba 190, saída Puca. 190 na Puca, 5464. Ocean Air 6201, chame Centro Recife agora, 133, decimal 25. 3325, 6201. Mas qual é o solo Flash 13? Chama no 21 da Simonaz. 219, boa tarde. Voador, boa tarde. 3894, Zona. Sobre 4, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte da Juliette para ingresso. Alfa, da Juliette para ingresso. 3894. Solo Gol 1273. Confirme. O Gol 1273 tem estação de distância para autorização com fins. 1 minuto, Copa, 1273, prepara da Euler da Bridge. Obrigado. Paulo, Salvador, 3897, 1 minuto para iniciar, 3897. Aproximando a Juliette, 3894. E a Juliette, portão 03, 3894. Portão 3, obrigado. Está livre, chame táxi. Controle Salvador, tipo 5464. Siga. Autoriza, por gentileza, proa de Aracaju. Coordenar com Recife agora, Z. Nossa escuta 5464. no 567, por tiver questionamento no 11567. E5464 está presente direto, Aracaju. Caju está presente, 5464. Muito obrigado pelo tempo. Afirmativa, assim que possível, então autorizado por gestionamento, chamar a taxa 567. Via Indy Alpha, ponto esperando 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, então bom voo e boa tarde, tá 3897. Espero estar aqui no 601, 340, 18. Tio principal, segunda à direita, após Via Indy Alpha, ponto esperando 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 1, bom voo e boa tarde, bom 601. Alfa 18, 95. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. Realmente.